Registra tudo! Japa! É o Rob! Toma! A evolução do som. Mega Robson. Um CD especial pra você! Bora, cobiçado, detonando! Cobiçado de um lado e a vida é do outro, já! Quando eu te vejo. E tu vem como? E meu parceiro Fábio Santos tá aqui comigo. Velho Perninha. Vindo ainda do Ala Bruninho. Ouvir sua voz te ter prazer. Mega Robson. E assim pode perceber que eu tô ligado em você. Tá ligado, Felipe? Essa canção pra me declarar dançar contigo. E o Robson aqui. Eduardo GDM tá comigo e doidando, e doidando, e doidando. Alô, Eduardo da Galera da Moto! É o Mega Robson. E é o show do Robby! É o Robby! Dá-lhe, meu Robby! Vamos curtindo bacana! Vem curtir o embalo desse som. Vem que eu vou te Chega. Mostrar. É o Mega Robson. Vida, se manda um abraço e muito carinho. E a nossa amiga Kelly, ela, Camila, estão aqui com a gente do ladinho esquerdo e doidando, tomando tudo. Tu vai? Eu vou te levar. Me leva, me leva. Você vai curtir o som. Se abaixar. O Bárbara Lima, aqui do ladinho também, todas as meninas. Tomando show. Vem se ligar. Vem dançar só. Uma de cada, um bônus de cada. Um bônus de cada. E meu parceiro Magno, o Danai que tá comigo. E a primeira dama, fala Magno. E aí, garoto, abraça você aqui do cobiçado. O cobiçado do Pará. O cobiçado do Pará. E da F10. O F10. Eu vou te mostrar. Luxuoso já que sou. Luxuoso já que sou. Eu vou te levar. Você vai curtir o som. Se apaixonar. E vai dançando, vai dançando. Vem dançar no embalo do J-Son. A qualidade na seleção. DJ Wellington e a multidão. Passa o povo de Valdecães. Te ver dançando aumenta minha paixão. Essa batida é muita emoção. Contagiando o meu coração. E o F10 com o J-Son. Nessa noite especial vou curtir com o J-Son e o fruto sensual. E eu quero, quero. Eu quero te ver sorrindo, abraçar teu corpo lindo. J-Son levando o astral. O arrasta-povo vai contagiar. Galera, o arrasta-povo é demais. Yeah. É J-Son. É o Robby. É J-Son. Mega Robson. É o Robby. Vem dançar ao som do seu J-Son. DJ Wellington vai comandar. E com o fruto sensual. Vem dançar ao som do seu J-Son. DJ Wellington vai comandar. Vem dançar com o J-Son. E com o fruto sensual. Fruto sensual. Venha dançar. Vem dançar no embalo do J-Son. Qualidade na seleção. DJ Wellington e a multi. Com a raça louca de Valde. Te ver dançando. Vambora embora, mano. Os passageiros! E a baladeira, popopô. Os passageiros lá do Ruby! Toma teu moque e vamos logo se mandar. E o quê? Vê se não esquece o paneiro de farinha. Que é paneiro de farinha. Que vai lá nos acolher. Já carreguei muito paneiro de farinha na costa, lá no Mojú. Na viagem pra comer. Carregava só o paneiro de farinha ou a mandioca também na costa? Não, não. O paneiro vinha, né, com o negócio lá, mas... Sabe como é? Se mora, mora! Essa Bahia é brava, a embarcação é boa, mas eu tô vendo que tem super lota... Te lembra, Felipe? Nós vai contra a maré, eu preferi a pé. Te lembra da neta do finado de Culau? Com muito custo chegamos no outro lado agora. Do tempo, o cara dizia: alô, neta do Nicolau, vai lá atrás da nave, atrás da caixa de som, com tal pessoa. Tu lembra dessa, Fábio? Imaginei a vida sem você. Eu nunca achei que um dia fosse te perder. Nunca vou esquecer de tudo que aprendi. Olha os passageiros ali. Um abraço. Gato Negro tá aqui. Chefe da guarda, viu? Um abraço. E que você é mais que tudo em minha vida, amor. Pois meu rubi sempre será você. Quem é? Se a tristeza me domina, fecho os olhos. Imagino você tão perto de mim. As dimensões em um espaço, no portal intergaláctico pra ser. Imaginei a vida sem você. Eu nunca achei que um dia fosse te perder. Nunca vou esquecer de tudo que aprendi. Hoje revivo sempre em minhas lembranças. Pois se tudo que aprendi foi com você, a odiar, amar, ganhar e a perder. E que você é mais que tudo em minha vida, amor. Pois meu rubi é o Mega Robson. Falou meu parceiro Gabriel Mendes. Toma aí. Detona, cobiçado. Detona, cobiçado. E o Gui? Pra onde? Eu vou. Fala, meus passageiros! Tu vai comigo e vem doidando. Cobiçado. Tua presença me encanta. Como acho lindo esse teu sorriso e teu olhar. Mesmo sem te ver, sem tocar você, vou viver te querendo. Eu vou ficar. Toma ladinho, Fábio! Você pra mim. Tantas fantasias que só com você realizar. Só por um instante os teus beijos pude deliciar. Fui te ver você. E quando a espaçonave for decolar, vai decolando! Uou! Eu te tirei pra dançar nessa festa. Oh, oh, você gostava. Oh, oh, DJ Anderson tocar uma canção legal. Vem pra mim. Mas logo notei teu olhar, minha deusa. Oh, oh, me encantava. Oh, oh, DJ Eduardo tocar uma canção legal. Vem vem pra vibe do cobiçado. Eu te conheci na festa do Davi Sol. Você olhou pra mim e nós dois fomos dançar. Fique tão, tão, tão, tão, tão, tão, tão, tão, tão, tão. Bora, Petit Grill, vai lembrando aí, moleque doido! Ficou um vazio tão profundo, eu procurava um jeito desse pesadelo. Ele é sua mãe! Tão inocente, eu fui enganada. O robô mais lindo do século. Fui parar por um estranho sedutor, um homem cheio de malícia que não teve piedade. Novo Mega Robson. Lindo sentimento, em troca recebi uma grande desilusão. Fui abandonada. O robô mais lindo do século. Solidão vai acabar agora. Vou com a galera do rock conviver. Foi noite afora e dia dentro que encontrei quem me mostrasse a alegria de viver. Fábio. E hoje lembro sem saber. The best DJ Fábio. Tudo isso esquecer. E com a galera do rock eu me divirto. Sou feliz e não preciso de você. Do pesadelo eu acordei, canto sorrindo com o melhor som, tô motivo de Belém. Rampi. Novo Mega Robson. Desgraçado, sem coração. Baixei meus sonhos. Mas essa solidão vai acabar agora. Vou com a galera do rock, vou viver. Vou metralhar seu coração. Meu amigo Silvinho acabou de chegar com a gente, menino. Esse moleque é velha guarda. Lá da cidade nova, lá do setor, cobiçado. Vivo dentro dos meus sonhos, te desejo. Tu já tá pra lá, pra cidade nova. Te quero pra viver. Tava perdida e uma noite te encontrei. E hoje lá sempre é o setor. Lá sempre, sempre. E minha vida não encontraria mais. Tava só dando tempo pro outro lado. Se meus sonhos fosse escutar. Não me arrependo e sei que muito vou sofrer. Então, em quatro frases. Inclusive, ele tá esperando o Robson na Sexta dos Bairros, lá na Cidade Nova. Te prepara que a gente tá chegando. Como diz o cara, vamos brotar lá. Não posso esperar que um dia eu. Estamos chegando. Ó pra ti. Uma sequência marcante, os velhos aguardam aqui, meu irmão. Só teu, mas meu. Pra lembrar, pra lembrar. Outro alguém. E o quê? E quarto, sou escrava desse amor que se confunde com paixão. No Robson, se você não me quiser. Vou metralhar seu coração. O Malaco, Gabrielzinho e a família do Morro com a gente, valeu. Super Pop vai mostrar pra você. Bora, mas voltarás. E relembrando as canções que um dia eu fiz pra ti. Como? Como fosses capaz de dar minha vida e levar meu amor. Mas voltarás. E relembrando as canções que um dia eu fiz pra ti. Como fosses capaz de dar minha vida e levar meu amor. São as canções do nosso amor. Gilson, quem toca o sedutor. O quê? DJ Betinho, eu vou pedir. Me faz essa declaração. Eu sei que algum dia você vai ouvir essa canção de amor. E daqui a pouquinho tem mais pólvora. Estando arrependido. Já! Mais pólvora. Eu perdão. E o quê? Do jeito que te amo, vou entregar-me de corpo, alma e coração. E que comanda é o robô. É com Gil. Mais lindo. DJ Moisés. Mega Robson. Rapaz. Um pouco de pólvora para esquentar as coisas. Aí tu começa a escutar essa música, tu começa a lembrar daqueles tempos. Sou feita de amor, por que me tratas assim? Essa nunca mais tinha tocado, comissário. Recebo! Tudo acabou, é melhor desistir de mim. Fala, meu parceiro Gabriel Mendes. Velha Sara, meu irmão, tá aqui com a gente. Seus amigos me falam. cobiçado do Pará. Cobiçado! Dali, Felipe, cobiçado! Bora, bora, bora! Vou te procurar. Onde você está? Sei, vou te encontrar. Onde você tá? Meu grande amor. Tá aqui, mas no escuro a gente não acha. Venha logo me amar, meu grande amor. Meu grande amor, meu grande amor. Venha logo me amar. Banda Marizia. Onde você está? Venha logo me amar. Comissado, essa música era na época que eu dançava. Eu ainda não tocava no Rubi nessa época. E ela só dançava. Aí depois a gente virou DJ lá no Rubi. E os passageiros eram muita gorda. Bora, bora, bora, tá muito pai. O Gabrielzinho da Marambaia tá aqui, Fabinho. Bora, é Gabriel. Muita onda. Toma aí. Tá muito pai, minha gente, vamos lá. É no caldeirão da lã que a gente vai se encontrar. Vai, vai, vai. E meu parceiro Matt, grada do Messi aqui com a gente, meu parceiro alemão, você, o Giovanni, o Perninha, tá todo mundo com a gente. Fala, bombeiro! Vem dançando, vem! Sampa banda, cheiro verde. Vem dançando! Vai! E vai lembrando tudo aqui no Arém! Contigo essa noite eu quero dançar. O quê? A trilha é festa, só emoção. Ao som da nossa canção. Sinta o meu coração pulsar. Contigo essa noite eu quero dançar. A vida é festa, só emoção. Ao som da nossa canção. Venha, venha dançar. Everybody, move your body. Vem, eu vou te ensinar. Everybody, move your body. Venha, venha dançar. Everybody, move your body. Vem, eu vou te ensinar. Everybody, move your body. E aí? Sinta o meu coração pulsar. Contigo essa noite eu quero dançar. A vida é festa, só emoção. Ao som da nossa canção. Sinta o meu coração pulsar. Contigo essa noite eu quero dançar. A vida é festa, só emoção. Pop som, pop som. E o show do Robin. Esse é o novo Mega Robson. Aqui o show é profissional. Sinta a pressão do Robin dentro de você. Tá com pulga na cueca, pra que ele coçar. Tá com pulga na cueca, pra que ele coçar. Olha a pulga. Bora, Augusto, bora, Augusto. E vai dançando, vai curtindo, cobiçado, detonando. Meu bem, vem dançar. O brega das aparelhagens de Belém. E a onda vai vai começar com o DJ Toninho do Tupinambá. E todo mundo vai curtir com o DJ Gerson do Itamaraty. DJ Edilson, DJ Edielson. Com... Olha o gringo, tá com a gente, Felipe. Para... Alô, gringo! DJ Thiago. Vem embora. Hoje tu vai tomar uma, né, gringo? Pra dançar. DJ Valdo Equatorial. Falou isso, falou assim pra mim. Vai agitando. Tô chegando. DJ Acolobato do São Guanabara. E chegou chegando, meu parceiro gringo. Demorou, mas ele veio. No domingo passado veio. Tomar, DJ Nelson. Aí quando o cobiçado pita no arengue, não deixa de não vir. Você balança. Fala, gringo. Opção com DJ Dinho no 1, DJ Betinho no 2, DJ Ellison no 3. Chegou um Robson pra você. Bora, bora. Planeta Tecno, o mundo não para. A galera se agita e começa a passar. A batida é Tecno, DJ não para de tocar. Vai. Vai tocando tudo. Você não sabe, vem aprender. O que, o que? É muito fácil. É faixa? Você vai ver. É? Você não sabe. É fácil, cobiçado. Isso. Vem aprender. É muito fácil. Você vai ver na nova dança do Pará. Você tem que remexer na nova dança do Pará. E meu parceiro, ele é esse maluco. Na dança do Pará. Dos furacocos do coqueiro. Do Pará. Você tem que rebolar. Pega na mão da menina. O Eduardo GDM tá comigo. Fala, Dudu. Pisa na barata. Pisa, pisa. Pisa na barata. Pisa, pisa. Pisa na barata, pisa, pisa, pisa. Pisa na barata, pisa, pisa, pisa na barata. Bora, cobiçado, detona, detona, detona, detona. Mega Robson. Espetacular. Dá-lhe, meu Robê. Chegou, o som do povo começou a posição. Poderoso vai tocar. Quem é? Tudo que existe em qualidade. Olha o Gabriel, já tá com a gente. Pegou, você... Ih! Essa noite. Fábio tava te esperando. E você? Sou você, melhor da noite, mas vamos, ouro negro, todo mundo vai. O som é digno de muito valor. O comando é do cobiçado. O cobiçado do Pará. E o F10 do Pará. O F10. Amor, vou viver a vida em paz. Hoje vou, ouro negro, dançar. Hoje vou, ouro negro, dançar. Bora, cobiçado. Dali número 10. O F10 e o cobiçado. Quem me fez chorar, mas tudo acabou. Agora fique sabendo. Lá tu chora? Novo amor. Agora fique sabendo. Já tem um novo amor. Pode brincar muito, mano. Quem sabe de mim só me fez sofrer. E aí? Já tem outro alguém, não quero mais você. Já tem outro alguém, não quero mais você. E não? Quem me fez chorar, mas tudo acabou. Agora fiquei sabendo, tem um novo amor. Ronaldão da Oi. Chegou, né, palhaço? É? Você não quis saber de mim, só me fez sofrer. O Gabriel Nunes. É mais você. Pra aqui não chegou nada, viu? Você. Se contabilizou lá, traga aqui pra mim. Ah, vai chegar aqui pra mim. Contabilizou? Também? Vou chorar jamais. Então chega, viu? Dá um tempo, me deixa em paz. Não vou mais sofrer. Não vou chorar jamais. E bora detonando, detonando. Já! Então começa a dizer assim. Porque você mexeu com... E aí, Ceará, ele dá valor nessa sequência. Ele, o Diego Tardelli. Inclusive, vamos ali, segunda-feira. Antes da gente ir pro Caribe, cobiçado. A gente vai lá pro Diego Tardelli. Ui, prepara aquela picanha. Bem gorda, viu? Igual algodão doce, de sobe na língua. Ai! O AD do Detran tá na área dele. Volta pra mim, meu grande amor. O domingo passado ele pegou falta, mas hoje tá aqui. Égua, tu é doido? Tô mais de 2 meses sem beber. Assim não tem jeito, eu vou tomar uma. E só pra gente receber a galera. Na mania. Quando eu te conheci. Daqui a pouquinho. Vida. A latinha voando pra tudo que é lá, todo mundo endoidando. É carnaval, família! Eu era infeliz. E agora? Ora, sei o que. Falou, Patrícia. É. É. O amor. Patrícia lembra da mansão do forró. É. Não aceito que tudo acabe assim. Ela lembra quando a gente diz assim: alô, Pati! Grita, Pati. Eu não vou te deixar nem te perder. Sem o teu carinho. Bora, meu jogador, Ceará! Eu não sei viver, nada vai abalar. O homem, tudo certo. Amor. Se deu errado, ele não estava, viu? Mas eu faço o que for. Eu gosto dessa aqui, ó! Vem! Não muito que te quero ser. De livre arbítrio andei. O que é? Na contramão do nosso. Olha o cachorro! Ah, my love, I'm crazy. Olha o bailo! Toma! Tá todo mundo! Tá todo mundo aqui! Doidinho pra doidar! Tá todo mundo aqui, doidinho pra dançar! O Fábio F10, o cobiçado do Pará! Tá todo mundo aqui, doidinho pra dançar! No arém! 1, 2, bora, peru! E vai doidando tudo aqui no areia! Bora pipocando tudo! Alô, Fabinho! E você? Robson. Espetacular. É tudo nosso hoje. É o Rob. Quem é? Mega Robson. Ele chegou. Estou aqui pra te dizer bye bye. Bora, meu parceiro, e o Sino. Quero dizer. Nome dos caras de pau. Ui. Ui. Já não dá mais pra ficar aqui. Vê com a esposa. Ter você. É ou não é? É. Sozinho? A procura de um novo amor. A gente tá procurando, né? E eu vou encontrar. Olha, meu amigo Magno da Nike ali com a gente. Mais. E a primeira dama e toda a galera da Marambaia. Sofri, por isso. Todo mundo estava lá no bloco do Lisos. Mas eu vou sair. Liso tá eu hoje, papá. Mega.